acontecendo algo sobrenatural. Batalhas que acontecem no mundo espiritual. Vou permanecer, eu não vou me calar. Mesmo que a realidade diga não, eu vou clamar. Teu nome irei chamar, mais alto irei clamar. Se preciso, irei gritar. Ouve, ó Deus, a minha oração. Governo e poder estão em tuas mãos. Ouve, ó Deus, a minha oração. Eu vou rasgar o céu. Você pode erguer as suas mãos e adorar. Nós vamos te adorar, Senhor. Tu és o Deus da nossa vida. Ouve-nos, ouve o nosso clamor, Senhor.